Às vezes parece que você quer me destruir. Não vai conseguir. Eu não sei aonde eu vou sem você, amor. Já ficou patético. O que você tá buscando, eu não sei. Mas eu vou embora, quero tá bem também. Eu lembro quem sumiu quando eu precisei. Agora eu juro que eu sou minha malei. Tudo que você me disse eu escutei. Mas eu não consigo entender e nem vou. Cada um se entende dentro de si. Eu não sei quem você é, eu só sei quem eu sou. My baby, who me put on who me on the road. I'm really trying to hurt myself, but what can I do? I just be feeling happy, honey. Eu não vou te abandonar. Não importa o tempo, esse sentimento não vai mudar. Eu nunca quis me afastar, mas a vida quis assim. Quem sou eu pra contrariar? Tenho flashbacks de você indo embora. Baby, isso não vai mais sair da minha memória. E eu só me pergunto o que eu faço agora. Já sabendo que o destino